Vai fogo! Se tem rock doido, eu tô lá, lá. Eu estendo mesmo, boto o Xandão pra estourar. Na BMW, eu tô de patrão. Passei na NJ, eu tô trajadão. Meu peito estampado, o pato estourado. É a Duke Golden dominando todo o estado. A novinha quer sentar porque eu tô trajadão. É a Duke Golden, não tem pra ninguém não. Tô deixando pra estourar. Na BMW, eu tô de patrão. Passei na NJ, eu tô trajadão. Meu peito estampado, o pato estourado. É a Duke Golden dominando todo o estado. A novinha quer sentar porque eu tô trajadão. É a Duke Golden, não tem pra ninguém não.